Passando Oscar, Oscar Juliette, para interceptar o localizador, curve à esquerda, proa 250. 250 à esquerda, Oscar Juliette. Então, 3152, reduza para 1709, informa que o tráfego à sua frente está agora a 6 milhas, ultrapassou o localizador, está retornando para o curso. Sente, reduzindo 1709, está 3152. Salve Salvador, boa noite, senhor 310. Informação a Juliette para Recife, 350. 350 Recife, agora de cópia, o chamei 6310. Matheus. 080, Goma 398. Seu limite é a radial 070 de Salvador, Goma 398. Tem direito 70 de Salvador, Goma 398. Muito boa noite, voo no 885, formação Juliette, 240 São Paulo, requisitou rota WISC 1 com WISC 57, Campinas. Senhor, permanece à direita do curso, informe intenções. É, o curso agora. Acho que a nossa Juliette está visual com a pista. Negativo. Você está à direita do localizador. Resident 4-2-0-1-1 taxiing. We'll stand by for about the runway in use. Rocha Juliette, informe visual com a pista. Rocha Juliette. É 3152, informe, tem condições de reduzir para 1509? Já está mantendo 1150, senhorita. Sente, está 3152. É, interceptou o localizador agora. Juliette, qual tua indicada aí, por favor? Você, a indicada? 120. Vai reduzir mais o controle de 3152. Controle Oscar Juliette, trem baixo travado, ajustando. Oscar Juliette, chame torre 1-8-3. Então, 3152. Oscar, Oscar, Juliette, confirme. Temos, final da 28, trem baixo travado. Sente avistado, autorizado pouso, pista 28, vento de 220 graus, com no 4 nós, ajuste no 0, no 3, Oscar, Oscar, Juliette. Juliette. Salvador. Direito ao 30, limite a 0 na 0, bom, no 398. 201 holding shot out to cross runway. Chame torre 1-8-3. 18-3-3-1-5-2. 01 mantém position. Alô, 4-0-7-1 no pushback acionamento. Tá, o FAF, trem baixar travado. 3152, número 2 aproximação, guarda a pista livre. Guardando a pista livre, tá 3152. Oi, confirma o vento para Oscar Juliette. Vento de 220 graus, cono 4 nós, está livre pouso, pista 28, Oscar Oscar Juliette. É Oscar Juliette. 60, via Perwisk 58. Decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida Gole até a posição Eval, após direto posição Sagaz. Controle 119.8, aciona 5413. Autorizado Campinas, nível 360, Perisque 58, decolando a pista 28 na Gole, transição, vai até Eval, depois vou direto Sagaz, 119.8, saída, 5413, transponendo azul 4071. Cruzamento correto, chame pronto para o táxi, autorizado pushback acionamento, azul 4071. Ligue pushback acionamento, 4071 da azul. Pérez 160, diagonal 28. Fosco Juliette no solo ao 07, livre à direita, com essa livre à esquerda, agilizando, taxi E, com 219 ao solo. Pode curvar à direita agora pro áudio, igual 398, então a formação vem aqui à frente. Proa 210, porte estabilizado. 210, porte estabilizado, igual 398. Gente, ingressa taxi Alfa e Kilo, pátio 3, informe saída do pátio 3. Salvador, é o TAN 3455 para Confins. 360, aguarde cópia, TAN 3455, subida prevista, Gole. Gole. Airfox 2011, clear to cross runway in use. 201, crossing highway in use. Solo, Salvador, boa noite, TAN 3152, livre, vou manter a alma. 3152, táxi agilizando até o portão 7, 3152. Agilizando até o 7, 3152. 20 online, can I enter on Alpha to holding point 28? Affirmative. Continue a taxi until holding point runway 28, approaching deck or 118.3. Could you confirm how many people on board? 24 people on board. Roger, 93. So, I will call Tower on holding point on 118.3. Have a nice night, sir. Tosca Juliette, mantém a posição na saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1. Gentileza, some 121, corrigindo. 1, 2, 3, 4, 5. Tosca Juliette, mantenha a posição na saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1. Chame gentileza 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, mantendo posição. O azul 4071 para o táxi, 98 a bordo, 4 e 10 de autonomia alterna com 5. Aguardar ingresso tráfego da TAM no portão 7, após iniciar táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, azul 4071. Livre táxi via 28 via Juliette Alfa, após ingresso do Airbus até no portão 7, 4071 da azul. 255. Prossiga. Eu posso iniciar o pushback acionamento e até a pista 28 copiar autorização? Aguarde mais um minuto até obter a autorização do centro, aí eu autorizo o procedimento. Gente, obrigado. Só para informação, totalmente pronto no 08. E aí, gente? 2220 graus com 149. E livre pouso na 28, baixado e travado, vão 398. Salvador, boa noite, está passando Romeu Golfinito. Siga, Papatango Romeu Golfito. Passando agora 34 milhas, está Batiguil 045, procede de Alagoinhas, paciente da Juliette. Se possível, toda rotatória para pouso na pista 17. Ajusta no 093, prossiga a prova rotatória, desça para 1.500 pés, Romeu Golfo Vito. Vito, gente, prova rotatória vai descer para 1.500 pés e 13, Romeu Golfo Vito. Estacionado 2 mil. Conseguiu contato em 12345? Já sim, obrigado. Vicente, após o tráfego da Azul passar à sua frente, ingressa a parte 1 efetuando o cruzamento, informe Taxi Quebec para o cruzamento da pista 1735. Funcionando 6310, gate 01 para posicionamento. 6310, autorizado o portão 1 no pushback acionamento, está pronto, cópia? Bateu. 350 Recife, via para o ISC 58, decolagem da 28, curva direita, subida Aron, transição Melim, controle 1, 99, décima 8, aciona 54, 16. 28, a decolagem, para o ISC 58, decola direita, Aron Melim, 198, o controle, 54 no meio, para os pontos. Confirmo nível 350 aprovado, chame pronto para o táxi, a Xané 6310. Como Salvador, objeto 6727, boa noite, ciente da Juliette Confins, 340. 340, aguarde cópia da autorização prevista a subida a gole, o objeto 6727. Só aguardo 6727. Take off. Panapen maintain Air Force 2011. Panapen maintain Air Force 2011. Cacau 07, confirma o nível. 90, aguarde cópia da autorização Pacal 07. 398 no solo 104, livrando à esquerda, chamará 121-19, mantendo posição no taxiway. Esquerda 21, mantendo posição no 398. Efetua o cruzamento do Pátio 1, chama na Quebec para o cruzamento da pista 1735, Oscar, Oscar, Juliette. Olá, bom dia, boa noite, 398, livrando a Alfa. 398, mantenha a posição antes de ingressar na Alfa, acelerar a passagem a tráfego da Azul. Mantenha a posição, 398. Um, 455, cópia. Prossiga. 360 autorizado para Confins, via para o ISC 58, decolagem da pista 28, curva esquerda, subida gole até a posição Eval, após direto posição Sagaz. Controle 119, décima 8, aciona 5417, então 3455. Está autorizado para Confins, nível 360, saída gole até a posição Eval, a Eval Sagaz. 5417 o transponder, 198 o controle de saída, o transponder. 3455, pushback, acionamento no 08. Ok, cotejamento correto, Bravo X58 passará a retaguarda em mais alguns instantes após o tráfego autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, vai aguardar o 345. Último ajuste, é 1012 ou 1013 agora? No 0, no 3, 1013, tráfego já livrou a retaguarda, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Ok, 3455, autorizado. Polo 885, cópia. 2011 airborne at 16119.8, Salvador departure control. Qual a área decimal 8, aeronave flight, sir? Escola Oscar Juliette, chame na Quebec aqui para o cruzamento da 1735. Salvador Control, Brasília Post 2011. Brasília Post 2011, climb for clear 250, around departure. Climb 250, around departure, Brasília Post 2011. Prossegue via Alfa Juliette Portão 3, o gol no 398. Alfa Juliette Portão 3, gol 398. Chanel 6310 para o táxi com POB de 97, 3 horas e 45 horas a cabeça. Chanel 6310 vai ingressar taxiway Índia e Alfa e manter posição antes da Juliette, cedendo passagem a tráfego da Gol, que vai ingressar Pat 1. Ok, Índia e Alfa vai manter posição antes da Juliette, aguardando o tráfego da Gol. Chanel 6310. 4071, chame controle, os corrigindo, chame a torre 1-8-3, bom voo. 1-8-3, boa semana, 4071. Um da Azul vai alinhar e manter pista 28. Lima tem pista 28, 4071. Estou cruzando 3.900 pés para o nível 250. Aeronave Embraer 120. Positivo, visual com tráfego e visual com campo já. Positivo completamente. O Romeu Golfito. Gente, aguarda transferência de comunicações. Romeu Golfito. Local 07, liga acionamento, aguardando cópia. Próximo 06, até 3455. Gente, aguarde para prosseguir o 3455. Aguarde um minuto 4 no 885. O 4271 pronto para decolar? Afirmo. Então, autorizado decolar da pista 28, vento de 220 graus com no 4 nós, ajuste no 0 no 3. Livre decolagem, pista 28, Azul 4071, 10 no 3. 3455, prossegue Juliette Alfa, número 2 no táxi, ponto de espera da 28, torre 1 no 8, decimal 3, bom voo. Juliette Alfa, 23, chamará, obrigado. Bateria Copa 6727. Número 3 para cópia, aguarde o 6727. Requesting only if possible, fly direct to the par position. Stand by. Curva à direita, subida Aron, transição Melim. Após Melim, direto. Controle 119, decimal 8, aciona 5421, Pacal 07. O meu Golf Victor vai chamar na final de 3 milhas, pista 17. Forma agora ajuste de 1093. Vento 230 graus com 1149. Vai chamar a final de 3 milhas. Chamará na final 3 milhas da 107, Romeu Golf Victor. Inicie o táxi, informe para cruzamento da pista 1028. 885, cópia. Afirmativo, prosseguindo. Os Guarulhos, nível 240, conforme Whisky 1 até Confins, após Whisky 57, Campinas. Decola da 28, curva esquerda, subida Gole até a posição Eval, após Eval, direto posição Arubi. O controle 119, decimal 8, aciona 5412. Estimativo, conforme Guarulhos 240, Whisky 1 no Confins, Whisky 57, Campinas, decola 28, primeira curva esquerda, Gole, Val, Arubi. Controle de saída 198 e o desconto 5412. Ou 1885. Movimento correto, não deixa, pronto, pushback acionamento. Tá valendo. Objeto 6727, cópia. Prossiga, escuta. 340 Confins, Upero Isque 58, aerovia, decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida Gole até Val, após direto Sagaz. Controle 119, décima 8, aciona 5422. Três, quatro, zero, Confins, Gole, Eval, Sagaz, Upero Isque 58. Após decolagem, curva à esquerda, 7198, controle Salvador, 5422, transposto, objeto 6727. Estão 4, chame pronto, pushback acionamento, objeto 6727. Agora quando pronto, acionamento 6727. One, two, six, eight, five, one, two, five, forty, five, Brazilian Force, 2-0, have a nice night, sir. 1-8-8-5. Resultado, chamando ataque, 1-8-8-5. Controle Salvador, boa noite, voo no 604, ticket da Juliette. 604, senhor, identificação, autorizado chegada a Cari, desça para o nível 120 inicialmente, ajustou o altímetro 1013, continua sem radar. Desce para 120 na Cari, o voo no 604. Chame 1098. Cardeal 50, chame 1098. Autorizado o cruzamento da pista em uso. Cruzada da pista em uso para cá, Zero 7. Cal 07 prossegue agora via Delta e Alfa até o ponto de espera da 28. Confirma 2 a bordo. Afirma. Gente, ponto de espera, torre 1, 98, decimal 3. Bom voo, boa noite. Cardeal 50, sua identificação, autorizado chegada a Cara, desça para o nível 040, estou o time no 03, vigilando a Serra da. Posição Cara e 040, Cardeal 50. Xanema 3-1-0, autorizado decolada 28, vento de 220 graus, com 1-4-9. Decola do 28, Xanema 3-1-0. Corritã 3455, ponto de espera da 28, pronto. São 3455, após a rolagem do Fokker 100, a linha e mantém. Após Fokker 100 ali, mantém o 3455. Para o táxi, gol 1885, 145 a bordo, 4 horas e 18, alterna Galeão. 198, bom voo. Gente, 2798, obrigado. Meia dúzia para prosseguir o táxi, gol 1885. São Salvador, 6727 para o táxi, 132 a bordo, autonomia de 12h40, alternando Galeão. 6310. Bom, no 604, desça para 2000 pés na chegada a Cara, ajusta o time, no 013, informe no curso do localizador. Bom, no 604. 2000 na Cara e reporte estabilizado no localizador. Bom, no 604. No 6310, restrito ao nível 290. 290, 6310. Passa nível 120, chama o centro Recife, frequência 133.25, alterna 1288, boa viagem. 133.25, alterna 1288, azul 4071, obrigado, bom final de semana, uma boa semana. 35, vai seguir o tráfego da Webjet, ingressando via Juliette na Alfa até o ponto de espera 21830 quando lá, por favor. Vai seguir o 37 da UEP, próxima ponta espera 11830, gol 1885. Salvador, tá 3455, boa noite. 3455, boa noite, contato radar, sobre o nível 360, perfil Gole, Eval. 360, Gole, Eval. São Salvador, 3858, informação Juliette, solicito autorização Fortaleza. E Fortaleza, aguarde cópia da autorização, prevista a subida Arum, transição Frote, 3858. Arum, Frote, aguardando, 3858. Salvador, boa noite. A casa 07, canto para a frente.